ZYJ454, Rádio Tamoio, Rio de Janeiro. Estamos desligando nossos equipamentos. Mas nossos corações continuam ligados em vocês. Ouvintes e amigos, agradecemos pela audiência e convidando para que daqui a pouquinho, às 4 horas, vocês estejam novamente conosco. Aqui se despede a sua ZYJ454, Rádio Tamoio, do Rio de Janeiro. Até breve.